Uno 556, decolada 01, chame controle 120, decimal 8. 208, Uno 556, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, avistado QNH 1014. Autorizado pouso, pista no 0, autonomia 0 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-0, gol 1184. 1184, no solo 07, libera a direita e chame solo 121, décima 1. 121. Já encerro o meu livre estacionamento, já pronto para o táxi. Torre Azul 4082, final da 10 Baixada Leste. Azul 4082, avistado, QNH-10 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 079. Ali, pouso, pista no 0, azul 4082. Topo Pátio, Charles, Serra Romeu, autorizado táxi, reporte na Taxiway, papá. Estou em Salvador, tá na 017, pode parar no 0 de igual comprar. Da 9017, após o Embraer da Azul, na curtíssima, está autorizado alinhar e manter pistola no zero. Após o tráfego, está autorizado alinhar e manter 1 no zero, está na 9017. Charles Sierra Romeo, autorizado ingresso pista 17, alinhar e decolar vento 140 graus 079. Azul 4082, no solo 17, libera direito, chame solo 121 décima 1. 121, obrigado. Fora do solo, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, decolador 17, chame o controle, 120, decimal 8. 128, Charlie Serra Romeu, muito grato. Pistão 9017, autorizado decolar pistão 10, vento 130 graus, 079. Colagem autorizada 10, tá 9017. Gol 9250, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, ingresso nem mantém na 10, gol 9250. Pistão 9017, decolado 19, chame controle, 120, décima 8. 1208, 39, 017, bom dia. Gol 9250, autorizado decolar pistão no 0, vento 150 graus, 089. Fiz decolagem, gol. Salvador, 4714. 4714, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 079. QNH 1014. 014, autorizado pouso, 4714. Ei, Patango Kilo, Romeu Oscar, autorizado táxi, reporte na Taxiway Papá. Tá 3896, que é NH1 no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando autorização. 3896. Quilo Romeu Oscar, autorizado, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Então, 4714 no solo, aos 24, direita, solo 121, décima 1. 6-1-1. Tá 3896, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 079. Autorizado pouso, 3896. Salvador, bom dia. Boa tarde, você não é 62 e não 3, posição 3, futebol para mim. Salvador, é o azul 5048, passou Duna. Azul 5048, QNH no 0, no 3. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Na sua escuta. Kilo Romeo Oscar, mantém a posição e aguarde. Romeo Oscar, decola de imediato. Salvador 1 quilo, Romeo Oscar, autorizado, decolar a pista 17, vento 140 graus, 08 nós. Atenta à esteira de turbulência do Airbus. São 3896 no solo 27, libere a direita agilizando, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, confirma. Afirmo, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. Patão Kilo Romeo Oscar, decolar 228, farol de Itapuã, chame e controle, 120, décima 8. 1208, para o Kilo Romeo Oscar. Azul 5048, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 09 nós. Primeiro pouso, pista no zero, azul 5048. Torre Salvador, 3378, Zatã, muito bom dia. Então, 3378, QNH no 0 no 3, continua a aproximação, aguardando a autorização. Azul 5048 no solo 29, libere a direita via Foxtrot agilizando e chame solo 121 décima 1. 2. Confirme a frequência do solo, vai livrar agora. 121 décima 1. Obrigado. Salvador, uma boa tarde. É o 962 da Golf, não é X-Ray, que está no zero. Gol no 962, QNH no 0, no 3, continua a aproximação, aguardando autorização. 33, escolha o 962. Então, 3378, autorizado pouso, pistão no 0, vento 960 graus, 08 nós. boa tarde. Fechando a 6312, mantém a posição. Tá 3378, solo aos 32. Livre pista direita, chame Solo Salvador, 121, decimal 1. Voo 962, tráfego base estado, autorizado pouso pista no 0, ventura 170 graus, 109. Pouso autorizado, pista no 0, voo 962. Fechando em 62, 13, após o tráfego curta final ali, mantém, cabeceira no zero, Boeing 737-200 da Gol. Voo 962, solo aos 34, livre pista direita, chame Solo Salvador, 1, Luiz 1, decimal 1. É, Luiz 1, 1, obrigado. Chanel 6213, vento no 60 grau 099, autorizado decolagem pista 10, inicia de imediato. Salvador, TAN 3740. TAN 3740, guarda também de pista livre. Mais força. TAN 3740, vento 160 graus 089, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, TAN 3740. Manda no problema, 2 na 3. 37, controle Salvador, Rona da 0 decimal 8, chama agora. 790, apenas informo, temos um sequenciamento de duas aeronaves, estimada de 5 minutos, mas porém está passível uma nova avaliação após o segundo tráfego agora que aproxima um Avianca. Sim, se quiser a gente pode alinhar e manter agilizando aí. Porque... Negativo, negativo. A aeronave que aproxima está a 190 nós já no está. Ok. Salvador, muito boa tarde, 6356, Oxanar, FUI-LS, X-Ray, Amistad. Teixeira 6356, aguarda pista livre, o vento na 30 graus com 07 nós. Guarda pista livre, 6356. 3740, livrou os 38, chame agora, fala no 21, décima 1. 21, 1. Teixeira 6356, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Silêncio livre, pouso na 10 para o Ocean 6356. Informa que vai livrar na Golf. Azul 4441, continua a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste padrão, o vento no 70 graus, 109. Entra aguardando pista livre. Oxenem 6356, Solos 41, livre pista direita, chame Solos Salvador, 121, decimal 1. A livrar 121, 6356. Oxenem 6356, reporta livrando pista, por gentileza. Yeah. Tá livrado, ó, Xaná 63, começa. Azul 4441, vento no 60 graus, 099, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, 90, 4441. Turno 790, observa o Embraer 190, curta final, após a linha mantém, cabeceira no 0. Após o Embraer, a linha mantém, o 790. Azul 4441, solo aos 44. Livre pista direita, chame solo Salvador. 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, solo 4441. Nono 790, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1, 30 graus, 0, 9, 9. Autorizado decolagem, pista no 0, gol no 7, 9, 0. Uno 790, decolador 4612, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Amadora, Xanamé 330, boa tarde. Xanamé 330, tráfego avistado, vento 130 graus 092, autorizado pouso, pista no zero. Ele pousou no zero, Xanamé 330. Xanamé 330, solo ao 51, livre pista direita, semissolo Salvador, 121 decimal. Vou lembrar de novo, Xanamé 330. Isso aí, bom dia, 13604, passou em Jatá. 33604, vento 160 graus 089, avistado, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso, pista no zero, até 3604. 3604, solo 55, já livrou. Chama solo, 1 2 1 decima 1. 3, 6, 0, 4, 1, 2, 1, decimal, 1, 1. Oh, perdão, 1, obrigado.